Aqui veio um pedido de Vanderlei, na Bahia. Esta música está sendo pedida pelo José Raimundo, Ricardo, lá de Vanderlei, Elinaldo, da Rádio 104,9, da cidade de Vanderlei, no estado da Bahia. E, inclusive, estão pedindo também para mandar para o seu papai lá no Ceará, em Massapé. O nome dele é José Raimundo e o meu é Delson Moura, é Ricardo, aqui da cidade de Vanderlei. Vamos tocar já já, Ricardo. Aparecida é nossa ouvinte da cidade de Unaí. Obrigado, Unaí, Minas Gerais. Gostaria de ouvir a música Sou Igualzinho a Você. Olha, Delson Moura, comprei o óleo de avestruz, tomei, eu tinha um refluxo e graças a Deus não tenho mais. Eu vou explicar por que o refluxo dela melhorou. Muitas vezes o refluxo excesso de... A gente chama lá no Nordeste de gosma, né? Excesso de gosma, né, que você vai adquirindo, que é provocado pelo estômago. E o óleo de avestruz corrige isso, porque vai beneficiar as paredes do estômago. Você sabia que o estômago tem paredes? Sabia não? Fique sabendo agora. Tá vendo como eu sou entendido? Então, o óleo de avestruz é muito bom para quem tem refluxos. Portanto, vocês aí que estão ouvindo esse programa, façam igualzinho a Aparecida fez. Tomou o óleo de avestruz, ela tinha refluxo, incomodava bastante. E agora, ela já comprou o óleo de avestruz Supremo e foi através da nossa representante, Ana Paula. Representante Saúde com Beleza, lá na cidade de Unaí, estado de Minas Gerais. Lucimar de Caturama, também na Bahia, está ouvindo o nosso programa todos os dias. Lá é retransmitido pela 104,9, a Planalto Rio FM de Rio do Pires. E gostaria muito que você tocasse a música Sou Igualzinho a Você, dedicando ao meu esposo Aldair, meu filho Rian Kennedy e toda a minha família. Obrigado, muito obrigado, Lucimar, de Caturama. Marlene de Várzea Grande, Dom Basílio, no estado da Bahia. Gostaria que você tocasse a música Sou Igualzinho a Você, oferecendo aos meus filhos e para as minhas amigas. Muito obrigado a todos estes amigos que estão aqui participando do nosso programa. E nós vamos trazer o Amado Batista para cantar Sou Igualzinho a Você. Amado Batista é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você.

Eu tenho muitos amigos em Augustinópolis, né? Muitos ouvintes, muitas pessoas que já receberam Edelson Moura várias vezes lá na cidade. É, certa vez eu fui visitar o meu compadre, Anacleto, e a casa ficou cheia de gente. Os amigos, as pessoas que iam conversar, bater papo com Edelson Moura, muitas delas também querendo me conhecer pessoalmente, né? Porque o rádio é só a voz, né? A vida inteira o rádio é voz, voz, voz. As pessoas não conhecem a imagem e muita gente vai assim com aquela curiosidade de saber como é que é a fachada do Edelson Moura, né? O pessoal fica naquela curiosidade. Teve uma moça que uma vez encontrou comigo na rua. Ela olhou assim para mim e disse: "Nossa, Edelson Moura, eu pensei que você era um homem zarrão de 6 metros de altura. Você é meu xixo, nossa." Ela ficou tão admirada. Você é meu xixo. Eu falei: "Não, eu não sou meu xixo, não. Eu tenho 1,76 m. Eu tinha 1,82 m. Mas eu estou diminuindo, não sei por que eu estou diminuindo." Eu perguntei à doutora: "Doutora, eu estou diminuindo, não sei por que. Eu tinha 1,82, eu estou com 1,76, eu diminui 6 centímetros." Ela falou: "É normal, Edelson." Aí eu perguntei: "Por que é normal?" Ela disse: "Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo, vai encurvando." "Ah, doutora... Ah, doutora, você está dizendo que eu estou velho, doutora?" Ela ficou rindo. É, ela ficou rindo. Mas a verdade é que quando a gente vai envelhecendo mesmo, a gente vai, ó, curvando, vai diminuindo, né? O Edelson Moura já curvou 6 centímetros. É um tantinho assim, é pouco. Mas é uma diminuição, né? Agora, se tiver uma máquina aí que você saiba que estique a gente, você manda me dizer que eu quero voltar para 1,82 m. Esse negócio de diminuir eu não gostei muito não, dessa ideia. Obrigado, João Francisco Fernandes. E obrigado, amigos aí de Sampaio e toda a região. Amado Batista, vem cantar Amantes. E o tempo foi pouco pra gente, banhados, molhados de amor em nosso suor quente. Uma noite não deu pra matar o desejo em nós. Nossos beijos sufocam a nossa voz. Amantes ardentes, a sós. Sei, mas que antes eu vou te amar, muito mais vou querer te encontrar, repetir tudo que a gente fez. Esse amor nos espera em qualquer lugar. Basta apenas um toque, um olhar, pra que tudo aconteça outra vez. Mas que antes eu vou te amar, muito mais vou querer te encontrar, repetir tudo que a gente fez. Esse amor nos espera em qualquer lugar. Basta apenas um toque no olhar, pra que tudo aconteça outra vez. Batista, o mais amado do Brasil. Vamos falar agora do óleo de avestruz Sopremo. Muitas pessoas já sabem da eficácia deste produto, deste alimento natural que faz muito bem à nossa saúde. Você tem, assim, problema com hemorroidas? Você deve passar ou o óleo de avestruz ou a banha de avestruz e tomar também. Você toma metade do seu peso em gotas. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, você deve tomar 35 gotas por dia. E que mais? Se você tem refluxo, problema no estômago, sente dores no estômago, tome também o óleo de avestruz Sopremo. Ele é muito bom para gastrite, viu? Refluxos, você vai gostar mesmo de tomar o óleo de avestruz. As experiências comprovam, muitas pessoas já nos relatam este benefício com o óleo de avestruz Sopremo. Se você tem psoríase, aquelas feridas que não querem cicatrizar, que tem dificuldades, aí você passa a banha ou o óleo de avestruz. Tanto faz a banha como o óleo. Na verdade, para as feridas, a banha rende mais, viu, gente? Para as feridas, a banha rende bastante, porque você vai colocar na ferida e ela vai cicatrizando. Não se preocupe que a banha, ela penetra toda na pele. Não fica aquela melequeira, não. Penetra na sua pele e vai fazer aquele processo da melhora da sua ferida, que muitas vezes você é diabético e tem dificuldade de cicatrização. Se você colocar a banha de avestruz em cima da ferida, passar a banha todos os dias, tiver cuidado, muitas vezes eu peço que as pessoas passem duas vezes por dia. Faz a limpeza, tudinho, vai passando, né? Nós estamos recuperando um pé de uma pessoa lá do Ceará, um pé perdido, com mais de 15 anos a ferida. E agora o rapaz manda foto pra gente toda semana. Toda semana ele manda foto nova. Então a ferida dele, que estava tomando conta de todo o pé, os médicos já queriam amputar aquele pé, porque ele não cicatrizava, ele tinha problema de diabetes. Então aquela dificuldade, aquela loucura. E ele ouvindo o nosso programa lá no Ceará, ele estava escutando a gente, e quando ele ouviu eu falar que o óleo de avestruz é bom para cicatrizações, ele aí, Ave Maria. Ele comprou imediatamente com o nosso representante lá em Crateús, e hoje o pé dele já está quase bom. Mais uns 15, 20 dias, o pé dele vai estar recuperado. Eu vou colocar as fotos do pé dele na internet, porque ele é uma pessoa muito carente. E nós da Saúde com Beleza autorizamos o nosso representante promover o tratamento do pé dele, de uma vez que ele liberasse as fotos para nós, para que nós pudéssemos mostrar essas fotos até mesmo para aquelas pessoas que não acreditam, né? E tem muita gente que não acredita. Ouve o Edelson Moura falar no óleo de avestruz, ela nem tchum. Agora, quando a situação fica grave mesmo, aí neguinho vem atrás. Agora você imagina um produto que promove a cicatrização de um pé de uma ferida de 15 anos. Imagina o que este produto não faz dentro de você quando você toma. Imagina o que ele não faz dentro da pessoa. Então saiba que o óleo de avestruz é indispensável no seu dia a dia. Inclusive, muito bom para o colesterol alto, triglicerídeos elevados e etc. Você pode acessar o nosso site, é saudecombeleza.com.br. Como também, você pode comprar em Brasília, em Taguatinga, com o nosso distribuidor Olho Vivo. Liga para ele no 984-457768. 984-457768. Aqui no Paranoá, nós temos um posto de vendas na Casa Nordestina. Lá você encontra, na Casa Nordestina, o óleo de avestruz Sopremo. Outra coisa, meus amigos, você não tem ainda na sua cidade? Não chegou ainda na sua cidade? Então, o que você acha? Por que você não vem trabalhar com a gente? Vender o óleo de avestruz Sopremo aí onde você mora? Ligue para a nossa central 61-3532-6993. Eu trago agora o pedido de Edivan Pereira Rocha.

nós íamos hastear o mastro nacional, a bandeira nacional. Ali nós cantávamos o hino, né, da bandeira e fazíamos o hasteamento. Tenho saudade dos tempos que o professor colocava o aluno de castigo quando cometia algum erro, alguma coisa errada. E muitos dirão assim: nossa, que absurdo, isso acontecia? Sim, acontecia. O castigo não matava a criança. O castigo apenas ensinava que as coisas erradas em sala de aula não poderia ficar assim sem uma repreensão. Né? E a repreensão, muitas vezes, vinha de um castigo, que era ficar em frente à mesa da professora, em pé por 5 minutos. Às vezes, o castigo era não poder ir para o recreio, tinha que ficar dentro da sala de aula, e a professora ficava ali corrigindo provas, corrigindo cadernos, corrigindo deveres, e tomando conta de 4 ou 5 alunos que ficavam ali de castigo. Eu tenho um tempo da minha vida que eu tenho saudade. Esse tempo é um deles, porque ali você sabia o que era cidadania, você aprendia o que era cidadania, você sabia como respeitar as outras pessoas, aprendia como ter dignidade, como ter comportamento, como se comportar diante das pessoas, diante dos nossos semelhantes. Você aprendia a respeitar pai e mãe, aprendia a ser educado quando chegava alguém na sala de aula para fazer uma visita ao colégio. Todos os alunos se levantavam. Eu morro de saudade desse tempo. Até porque nós hoje substituímos todos esses valores. A aula de OSPB, ela foi substituída por aula de sexo. É OSPB, é isso mesmo? Eu sei que era organização moral e cívica, alguma coisa assim. Mas era uma aula que ensinava um pouco de cidadania para a pessoa, para o ser humano, para o aluno, para o jovem, para a criança. Hoje, meus queridos amigos, 45, 50 anos depois, 60 anos depois, não sei quanto tempo, a organização moral e cívica foi substituído por aula de sexo. As crianças aprendem aos 6, 7 anos de idade como fazer sexo. É, escolher qual sexo que você quer ter. Você é menino, mas você quer ser menina? Com 6 anos de idade, isso é ensinado em sala de aula. E eu tenho saudade dos tempos passados. Tenho saudade, vocês vão dizer assim: nossa, como Edelson Moura parou no tempo. Realmente, eu estou parado no tempo, sim. E com muito saudosismo das coisas do passado, onde nós não víamos uma criança de 13 anos matando pessoas na rua. Onde nós não enxergávamos criança de 10 anos indo para a sala de aula armado com uma peixeira, um outro de 12 anos armado com um 38, para ir assistir aula no colégio. Eu sinto saudade, sim, de quando íamos para a sala de aula com uma merendeira, onde nós levávamos o copinho de suco, um pãozinho com manteiga, e muitas vezes, quando sobrava dinheiro do papai e da mamãe, uma mortandelazinha, um presuntozinho. Eu sinto saudade dessa época. Sinto saudade porque, naquele tempo, as lancheiras não eram substituídas por pacotes de maconha, por pacotes de cocaína. E naquele tempo, meus queridos amigos, nós não tínhamos deputados, senadores, apoiadores hoje desta cultura de porcaria que está aí, desta educação fajuta que está aí para os nossos filhos e para os nossos alunos. Lamentavelmente, não é culpa dos nossos professores, não é por culpa dos nossos mestres. Eles recebem todo este pacote para a educação das nossas crianças de um Ministério da Educação e Cultura podre, apodrecido, dominado por comunistas, por masoquistas, por individualistas. Enfim, não sei o que será desta nação nos próximos 20 anos. A verdade é que nós caminhamos para um abismo tão profundo que eu fico às vezes preocupado. Meu Deus, que será das minhas netas? Que será dos meus netos? Que mundo é este que eles vão encontrar pela frente? Não é verdade? E acho que comigo muitos pais, muitas mães de famílias comungam. Vamos cantar, Amado Batista está aqui, vai atender a Rafaela Moraes, que gostaria de pedir a música Tuntum de Saudade, oferecendo para sua avó, Maria Muriçoca, que está em Riachão, Maranhão. Ela ouve a rádio pela FM Primavera, lá do nosso querido Manga Rosa. Eu, Rafaela, moro no Pará e escuto o seu programa por internet. Oh, que beleza! Ela ama o programa Amado Batista. Gente, vamos ouvir Tum, Tum de Saudade. Coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. A Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vou ler uma mensagem que recebemos aqui agora. Edelson Moura, queria muito que você me ajudasse a reencontrar meus tios, pois há muito tempo que minha mãe não vê seus irmãos e ela queria muito reencontrá-los. Minha mãe se chama Anita Maria de Jesus. Ela morava em Nanuque, lá em Minas Gerais. Saiu de casa quando tinha uns 15 para 16 anos, foi morar em Itueto, lá em Minas Gerais, e desde então nunca mais teve contato com seus irmãos. Seus irmãos se chamam Bastião José dos Santos. É Bastião mesmo, viu, gente? Não é Sebastião, não. É Bastião José dos Santos, João José dos Santos, Santo José dos Santos, Marcolino José dos Santos, Maria Viana de Jesus, dos Anjos José dos Santos, Maria Viana José dos Santos. E aqui ele manda o contato dele, o telefone para contato. Se todas essas pessoas que anunciamos aqui estiverem ouvindo o nosso programa em alguma cidade, algum lugar, pode ligar para 33, que é o DDD de lá. O telefone é 999-54-9806. 999-54-9806. Portanto, se tiver alguém ouvindo aí o programa do Amado Batista em alguma cidade, em algum lugar, por estes interiores, destas pessoas que eu anunciei, Bastião, João José, Santo José dos Santos, Marcolino José dos Santos, Maria Viana de Jesus, dos Anjos José dos Santos, Maria Viana José dos Santos, este é o número para entrar em contato. É a dona Anita, ela que mora em Itueto, Minas Gerais, Nanuque, né? Lá em Itueto, morava em Nanuque, mas agora estão em Itueto, Minas Gerais. É 999-549806. Este é o telefone para vocês entrarem em contato o mais depressa possível. Vamos tocar mais uma música, minha gente. Vamos trazer o Amado Batista de volta. Ele vai cantar mais um sucesso para vocês. A música, Seus Passos na Estrada. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Quando a chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr,